segunda-feira, o festival ofereceu uma intensa programação de oficinas e debates a fim de compartilhar informações e discutir o que mais de atual está acontecendo no mercado da música. Foram oficinas que se guiaram desde a formatação de projetos e portfólios, leis de incentivo, editais, direitos autorais, arrecadação, até sonorização, gravação e assessoria de imprensa, trazendo ferramentas e meios que perpassam o universo da produção musical. A relação da música com outros setores também veio a debate. Música e mercado, música e mídia, música e política, música e palco. De forma ampliada, buscamos um olhar consciente para o universo musical a partir de suas conexões com outros campos e suas conformações de produção que se dão de acordo com as transformações da sociedade. Tudo isso rolou na Casa Una de Cultura e também no SEBRAE. O Festival Transborda está nas redes sociais. Você pode entrar no site festivaltransborda.com.br, facebook.com/transborda. Para a galera que está postando foto, a hashtag é Transborda2014 e o Instagram é Festival Transborda. A banda que a gente vai ter no palco agora é uma banda mineira, foi uma das surpresas de 2011 ao reunir músicos, já com passagem por bandas expressivas do cenário independente do estado. O cuidado com cada música, a ordem, os arranjos, os timbres e a gravação fez do primeiro EP da galera um verdadeiro álbum. A história foi rolando, veio mais um EP, show na abertura oficial do Transborda no ano de 2011 e agora, em 2014, com disco novo engatilhado e vários shows marcantes com repercussão nacional, traz a banda novamente aos palcos do festival. Com vocês, Maglory! Ei, galera, eu cometi um erro horrível, me batam. A banda eu errei. Qual a banda vai tocar agora? De novo, mais alto, porque a apresentadora precisa aprender. De novo. Câmera! Thank you. Driving try to break your heart. In me takes a lifetime. You may find someone to love that will finally hate you, to make you feel comfortable to try. And I just get old. Boa noite, nós somos uma glória. Ops, câmera, digo. Valeu, gente. É um prazer imenso estar tocando aqui pra vocês. Porra, tá bonito demais aqui de cima, lotado. É, hoje a gente vai apresentar algumas músicas desse disco que a gente tá lançando, que se chama Mountain Tops. É, as três primeiras músicas que a gente tocou são desse álbum. Essa agora é uma do nosso primeiro disco, ela se chama Time Will. E agora a gente vai tocar mais uma desse primeiro trabalho que a gente gosta muito. Essa música chama Isles. must have felt the heat, then the explosion. A thousand pieces floating around. Time seemed to stop. We passed in slow motion. I couldn't feel a thing after that. The room was white as snow. Within an endless corridor. Feels like I'm back to home. The air is proper to my lungs. Put the stuff that you like and remind your friends. Cause we may not come back soon. We may not come back soon. Come back soon. Thank you. Bom, gente, a gente está lançando um disco novo. Deve ter um mês que ele saiu. Chama Mountain Tops. É um disco que a gente... Tem um mês? Não tem nem um mês, não. Tem duas semanas. É, a gente lançou esse disco com o apoio de um selo paulista chamado Balaclava Records. É um selo bem legal, que tem várias bandas fodas no seu cast. E a gente vai tocar agora uma música desse disco, que foi a segunda música que a gente soltou. Ela se chama Whatever Works. Herself so softly, she has a single way that freaks you out. Ooh. who needs the word to blame. Our time is now, but we're already late, 'cause our town still has a delay. Call home, we're searching for new spots to spread our manifest. And there it goes, sound something superior. Chill out, always in a hurry. Queria agradecer a oportunidade de ouro que a gente recebeu de fazer o primeiro show do nosso pós-lançamento virtual do nosso disco aqui no Transborda, num festival que é tão importante para BH, e é bom que a gente fica feliz que esteja de volta. A gente vai fazer uma que se chama Monologue Blues agora.

Obrigado, boa noite. Até a próxima. Com vocês agora, Bugarins. Valeu!